de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. Sabe que nos pode escutar em 100.2 FM. E também na nossa emissão online. Temos então connosco em estúdio alguns utentes da Fundação Aurélio Mardinês. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Rádio e, portanto, juntamos a nós para este pequenino programa de comemoração do Dia Mundial da Rádio. Se calhar começamos pela Inês. A Inês Cruz, que é então animadora no lar da Fundação Aurélio Mardinês. Como é que surgiu esta iniciativa? Porquê de quererem vir então visitar a rádio? Bom dia a todos. Nós estamos a falar um bocadinho da rádio e o seu surgimento e depois lembrámos de vir visitar o vosso espaço, conhecer um bocadinho a história e também proporcionar um dia diferente aos nossos utentes. E eles estavam muito empolgados em conhecer a rádio e vir aqui falar um bocadinho com vocês. Muito bem, no dia-a-dia destes utentes, a rádio faz parte do dia-a-dia ou nem por isso? Sim, faz muito parte do dia-a-dia. Gostam de estar a ouvir as músicas, gostam também a ouvir futebol. É uma prática muito constante nos utentes a ouvir a rádio. Muito bem, temos aqui 7 utentes. Como é que foi a escolha? Estes senhores são os mais ativos, são os que gostam mais de falar, ou como é que foi esta escolha? Também os nossos estúdios são pequenos e também teve que haver aqui alguma seleção. Na verdade, escolhemos as pessoas que estão mais ativas, também a nível físico, também a mobilidade ser mais fácil no vosso espaço. A escolha foi a partir daí, os mais ativos, sim. Muito bem, cerca de que o período aqui de idades, a compreensão de idades destes senhores que estão aqui ao pé de nós? Então, as idades variam. Temos a dona Alice Carvalho, que tem 96 anos. Eu já ia perguntar, que é só de um compasso. Então, entre os 80 e os 96. Muito bem, então vamos agora passar a palavra aos protagonistas, que eles estão aqui mortinhos para falar. Eu vou arriscar a dizer isto. Vamos começar pelo senhor Luciano. O que me diz? Eu só posso dizer... Tem que se aproximar um bocadinho do microfone. Isso. Eu não sei o que é de dizer, eu sou sincero. Senhor Luciano, ouve a rádio, ouviu a rádio, o que é que a rádio significa ouvi para si? Ouvi a rádio várias vezes, agora não ouço tanto. Não ouço tanto porque estou no lar e não ouço rádio, ouço televisão. Muito bem, o senhor Luciano, mas nasceu aqui no concelho, de onde é que é? Conte-nos um bocadinho dessa história. Eu sou do concelho de Oliveira, sou de São João, onde nasci e me criei. E de lá vim, andei noutras andanças, exatamente. Pelo menos a dar cabo do corpo. Para governar a vida, teve que lutar muito. O senhor Luciano disse-me há pouco que conhece um bocadinho desta rádio e já ouviu a rádio durante muito tempo. E já ouvi. Quando eu estava na minha casa, na minha casinha. Eu ouvi-o perfeitamente, até cá, até aqui nessa parada. Eu estive lá 38 anos. Posso dizer que eu era capaz mais de ouvir a rádio daqui, do que outros rádios. Eu gostava mais, eu gostava do programa que aqui dava. Eu era assim, era como que era um amante a esta rádio. Gostava de ouvir, pronto, não sei porquê. Encalhei para aqui e gostei muito, muito, muito, muito. Depois arranjei uma televisão, porque eu trouxe as notas, tinha televisão lá na minha casa e tem lá a televisão. Ela não saiu de lá. Já saiu de lá já há uns anos, mas ela sempre lá esteve. Sempre tive outra televisão para acompanhar-me. Ora, portanto, mas como agora estou na... Olha... Mas o mais importante é que eu sempre ouvi o rádio. É isso? Sempre ouvi o rádio. E agora, eu costumava ouvir notícias na rádio? Eu ouvia. Até lhe vou já dizer, eu até adormecia a ouvir o rádio. Tão bom. Mas é verdade, porque eu trabalhava noite e dia, sabe? Eu não tinha horas para estar na cama, eu não tinha horas para trabalhar. A rádio era então a sua companhia? A minha companhia era a minha mulher. Minha mulher levantou-se muita vez mesmo. Posso dizer a ela, já lá está, eu vou ir acompanhá-la quando Deus deixa terminar. Ah, mas tenho a certeza que ainda vai ouvir muita rádio até lá. E Deus queira que sim. Eu também vou acreditar Deus que sim. Sim, eu oxalá que isso acontecesse. E vai acontecer. Mas eu não tenho fé de já viver muito mais tempo. Não tenho. Não tenho porque eu fui limpo de cá tudo por dentro do estômago, barriga, tudo isto. E eu sofri um grande bocado e estou sofrendo. Mas com tudo isto eu nunca deixo de ser alegre. Sim, Luciano, um dia todos vamos partir, mas eu acho que até lá vai ouvir muita rádio. Ainda por cima, hoje já falámos um bocadinho. Eu, você não sabia, mas eu conheço, certo? É normal, eu já lhe disse, senhor Luciano, estava eu a dizer que é então avô de um dos meus melhores amigos. E portanto, cruzámos-nos aqui, mas isto é isto assim, é lei da vida. Mas eu não sabia, olha, agora veio de. Epá, aquele rapaz, o que ele se dedicou, ele está em Coimbra, veio de Coimbra para aqui, para almoçar comigo, com os pais, de bicicleta, uma bicicleta elétrica. Pronto, elétrica, veio para estes matos abaixo, para onde entrava num caminho que eles indicavam, porque ele não sabia, porque ele não podia entrar nas estradas principais. Nacionais ou como é. Há assim qualquer coisa que eu não sei. A ver, é isso que tem que levar da vida. É o seu neto? São os seus filhos? São os pronto. Netos, e ele está-me agora a dizer que ele veio de Coimbra de propósito para ouvir. São essas coisas que tem que guardar. Eu guardo tanto que já pus a minha casa. Os meus dois netos que tenho cá, já pus tenho mais, mas são em Lisboa. Nem os conheço sequer. Será que há bisnetos, mas é neste. Pronto, mas se fez isso é porque sabe muito bem os netos que tem. Pronto, muito obrigada. Olha, vamos passar ao senhor Cid. Só de dizer uma coisa. Era que Deus Nosso Senhor me deixasse viver ao menos só para ver o princípio de vida dos meus filhos, dos meus netos. Os filhos não quero saber. Não porque eles abandonaram-me. Pronto, faz parte da vida. Mas isto, faz parte, não, isto é bom até dar na televisão. Sim, mas tem que se agarrar àqueles que também querem o seu bem. Nós temos de estar sempre a dar as mãos àqueles que nos querem bem e juntar-nos às pessoas do bem. Não posso dizer isso. Eu não posso dizer. Eu tenho um filho que está a 100 metros, 100, 150 metros de diferença de onde eu estava, né? Onde eu vivi 12 anos, cá em Oliveira, que deixei a minha casa em São João, uma casa que tanto me custou a erguer, se a palavra me certa, e agora acabei por o dar. Dei aos meus dois netos, a minha neta e o meu neto, filhos da minha filha, viu? E os meus filhos, se quiserem, têm trabalho, estes já têm vida, eles têm vida boa para eles, tanto um como o outro. O de cá, o de Lisboa, também tem uma boa vida. Está mal agora, coitado. Também me remoi um bocadito. Doença dele. Mas eu não sei bem a doença dele. Pronto, senhor Luciano, mas estava eu a dizer, temos que prosseguir, temos pouco tempo. Mas estava eu a dizer-lhe que tem que se rodear das pessoas boas. E se acha que está ao lado das pessoas certas, é isso que interessa, e deixar passar tudo o que não interessa. Certo, um beijinho. E para onde cá estamos? Olha, para onde cá estamos? Estou muito agradecida em me vir estar aqui no seu trabalho, né? Assim posso dizer que é o seu trabalho. E tenho um grande prazer de falar consigo. O prazer também é todo meu. E fica aqui a promessa que para onde volta cá. Eu não sabia que era assim tão amigo do neto que eu mais adoro. É verdade. É o neto e a neta que eu mais adoro. Porque eles têm em Lisboa e um que está cá não sabe quem é o avô. Muito bem, senhor Luciano, para o ano marcamos aqui outra vez encontro. Está prometido? Se for vivo, eu e estará e está aqui prometido. Olha, temos tempo. Está muita gente a ouvir, não podemos falhar. Vou pedir a Deus, mas só que tenho pedido. E no sábado vim ali, não posso dizer talvez, à campa da minha rica mulher. E fartei-me chorar. E qualquer lado que eu posso pensar nela, eu volto-me a chorar. E faço minhas lágrimas. E peço desculpa. Eu tenho que pedir desculpa. Uma palavra que não calhou bem, peço mais uma vez, desculpem-me, porque eu não sei falar. Não tenho pedido desculpa. Eu não tenho nada. Isso chama-se amor, certo? Um beijinho e estamos cá para o ano. Sim, senhor, tenho amor à minha rica filhinha que eu tenho. Tudo que é preciso, ela está sempre... Claro que sim. Bom, vamos passar então ao senhor António. Um beijinho e para o ano está prometido. Que muita gente ouviu-nos, portanto, a promessa está feita, para o ano está cá. Vamos, certo? Deus ajude e toda a gente está presente. Um beijinho, senhor Luciano. Que não quero mal a ninguém que está aqui presente. Passamos então para o senhor Peço desculpa, se eu ofender uma palavra, se eu não é uma palavra que ofendesse. Não, vamos então passar. Senhor António, está aqui na Fundação há quanto tempo? Estou na Fundação há 7 meses. E o que é que acha? Diverte-se, é bom, tem boa companhia, o que acha? Tem companhia, melhor não podia encontrar. Uma companhia boa. É? Tanto homens como mulheres. Então, que idade é que tem o senhor António? Posso 80 anos. Muito bem. E costuma ouvir a rádio? Costumo, sim, senhora. E ouviu durante toda a vida? Toda a vida fui ouvido a rádio. E o que é que acha? Gosta de ouvir as notícias, a música, o futebol? As notícias e futebol e tudo. Tudo. Senhora, digo-lhe, por mim, digo-lhe mais uma coisa. A minha companheira já morreu. Maria Adelaide Rodrigues Diniz, de Feixe da Beira. Tinha de tudo. Quando me ela pediu, não quis ficar no cemitério de Feixe da Beira, porque se encontrava ruim, muito ruim ela. Ela pediu-me para eu enterrar ali em Oliveira, no cemitério novo, ou para da feira. Pedimos tanto aquela pobre. Deus Nosso Senhor acompanhe. Quem nos descuida dela, da minha pobrezinha? Ela estará bem. Era aquela. Estará em paz. Era aquela que eu jurei um amor imenso. Eu preferia entre morrer eu. De que morrer ela, porque eu ando aqui a sofrer. Eu estive em casa sozinho, mesmo sozinho, ali fechado, trancado. E depois eu resolvi a vir aqui para o Oliveira do Hospital, para a casa dos idosos, para o lar. E já viu que está muito bem, está cheio de companhia, cheio de amigos, mulheres muito bonitas, amigos, companhia, música. Está muito bem. Não está? Para mim, o comum de val é esta companhia. E tenho também o que deixou a minha mulher e o que eu abandonei à agricultura. O homem dela trabalhava, uma mulher simpática, uma mulher trabalhadora, respeitadora. E cozia-me o pão, chamava ali a Senhora Estrela, e depois... 2 sacas de farinha de trigo, com 2 quilos de farinha de milho, pusíamos ali 30 pães. Havia o que os pobres vinham, cheio de fome. A minha mulher dava um pão, aquela. E eu todo contente, e ela risse para eles. Já viu que veio aqui partilhar a sua história à rádio? Agradecemos também por estar a partilhar. Não está a partilhar só a mim, mas a todos que nos estão a escutar. E, portanto, eu é que vou agradecer por estarem aqui todos, também a partilharem as vossas histórias. Então, a promessa, vai continuar a ouvir a rádio? Sim, senhor. Vai? Posso contar consigo? Sim, senhor. Pronto. Está a promessa feita, para onde também está cá? Sim, senhor. Pronto. É que estamos... Eles não estão a ver. Eles não estão a ver, mas nós estamos aqui a assinar um contrato, hein? Eles não veem que isto da rádio, isto é destas coisas. Estamos aqui a assinar um contrato, para o ano estão cá todos. Mas esse é o maior relevo para a senhora, a melhor estimação. Hoje é a companhia que estamos aqui a acompanhar a senhora. Eu é que agradeço que sinto bem. Olha, estou aqui sozinha hoje, se não forem vocês, estava eu aqui sozinha. Muitos anos de vida para a senhora. Muito obrigada. Vamos então passar para a senhora que está então à sua esquerda, a senhora Olívia. Acertei? Bom dia, chegue-se um bocadinho mais ao microfone, pode ser? Eu não preciso falar igual. Boa, Joana. Senhora Olívia, diga-me lá que idade tem. Posso perguntar ou vai-me levar a mal? 88. Muito bem. E costuma ouvir a rádio ou qual é a sua ligação aqui à rádio? Não, por acaso não uso. Não? Não. Não tenho a televisão. A gente só na sala. Claro. Tem pouco quarto, não vou abrir o rádio. E antigamente? Ouviu mais rádio? Ouvia. Antigamente era a Rádio Boa Nova. Muito bem. E o que é que costumava ouvir mais? Isso agora. De tudo um pouco? Não, sim, pode ser de tudo um pouco, mas se lembrar-me daqui agora, não. Eu até nem me esqueci de fazer esta pergunta, mas há muitas pessoas que ouviam mais naquele período da ditadura. Diz-vos já alguma coisa? Da ditadura? Sim, por exemplo, o 25 de Abril. Vocês escutaram? Ah, isso vi na rádio e esse da televisão. Porque muitas vezes fala-se deste 25 de Abril, também se fala muito de rádio, porque foi ali um marco muito importante. Não lhe sei dizer, porque também não tinha o rádio aceso todos os dias. Muito bem. Não sei disso. E está há quanto tempo na Fundação? Aqui? Sim. Há uns 2 anos. E é daqui? É natural de Oliveira? 2 anos, sou. É afetiva. É? Hã? Afetiva. Sim, sim, eu entrava e saía. Vinha de manhã e à noite, depois é que fiquei afetada. E é mesmo aqui da cidade ou é de alguma freguesia? Não, sou de Gradinhos Baixos, mas vim para aqui com 5 anos. Portanto, a minha terra é esta. Muito bem. Gosta da nossa cidade? Eu gosto. Eu fui aqui criada nela. Eu conheço mais aqui que na minha terra. Muito bem. Quero mandar beijinhos a alguém? Só isto não é um programa de televisão, mas quase parece. Diga lá. Para os filhos, para as netas, para as amigas. Para a Fundação, para os nossos amigos de lá. Muito bem, que certamente estão a escutar. E para a família. Muito bem, beijinhos então para a família da senhora. A família toda. Passamos então para a Dona Isabel. Vamos lá falar um pouquinho. Dona Isabel, está bem disposta? Estou, sim, senhora. Está? Estou bem. Está bem. E então, o que é que nos tem a dizer neste Dia Mundial da Rádio? Costuma ouvir? Já ouviu mais? Já ouvi a Rádio Boa Nova muitas vezes e hoje procuro quando ouço acidentes, ou sei, os bombeiros a sair e assim, ligo a ver se dá alguma coisa. Costuma ouvir as nossas notícias? Costumo, de manhã. Eu tenho o rádio à cabeceira da cama e de manhã ele desperta às 7h30 e às 8h, quando às vezes eu estou sobre abril praticamente, que eu não procuro o quê, porque não tenho cabeça para. Mas pelo menos ouço. Muito bem. Eu não tenho a cabeça para ouvir, para conservar. Não conservo já nada do que ouço. Conservo o importante. Não conservo, não. Então e a senhora é daqui ou não? Eu sou daqui, a minha vida foi sempre feita por aqui, mas eu sou do Conselho de Ceia. É de que freguesia? De vida. Muito bem. Como é que veio aqui parar? Sim, é que podemos saber. Tinha aqui 2 irmãos casados. Tinha em Gavinhas um irmão e tinha aqui uma irmã, a Oliveira. E fiz aqui sempre a minha vida, mais ou menos, por aqui, por ali, por aqui perto. Está aqui desde quando? Não sei se me disse, não me lembro. Como? Está aqui desde quando? Portanto, nasceu em vida, mas... É, aqui em efetivo, aqui em Oliveira, já estou há 70 anos. Muito bem. E como é que foi parar aqui ao lar da Fundação? Eu trabalhava e quando me reformei vim para lá dar apoio. Vim fazer apoio no lar 13 anos, depois adoeci. Uhum. Minha barriga fez uma duas operações em 6 meses, sabe, de barriga aberta. Depois fiquei com um saco. Pronto, fiquei sem poder trabalhar, não podia fazer nada. Eu tenho só um filho casado e ele sacrificava-se muito. Ele ia lá de noite, eu morava aqui em Oliveira, eu morava na Catraia, mas já na parte de Oliveira. E então o meu filho, de noite, de dia, estava sempre a ver da mãe, sempre, às vezes aparecia-me à meia-noite, dormiu lá algumas noites comigo. Eu tinha uma mulher de ir para lá e fazer-me as coisas mais difíceis, mas eu nunca mais fazia nada, não podia varrer sequer. Arranjei uma vassoura daquela de lavar os carros e varria de costas para trás, assim. Para a frente não varria nada. E uma vez nós fomos para a praia e eu fiquei, assim, mas eu disse, muito tempo. O lar, estava eu hospitalizada, né, em Coimbra, estive lá, passei lá no Talibã de novo. E lá telefonou-me para lá, convidaram-me para a festa de Natal, para o jantar. pensava que eu estava em casa. E ele lá disse que não, mas nunca mais vinha ao lar. Ah, mas fui, foi para a Figueira, foi para o Algarve. Eu já não tinha condições de ir, ia sempre com eles, mas desde que tive aquilo, fiquei, não posso calçar areia, não posso nada, não tenho, por causa dos diabetes. E então, eu. Várias umas coisas, eu vou falar depois, várias umas coisas para dizer. Estamos a falar como é que veio parar à fundação. Ah, mas depois, eu então estava em casa, mas não. Eles lá, eu disse, ah, eu vou para o lar. Eu gostava do ambiente do lar, quando lá vim dar apoio, gostava muito do ambiente do lar. E como gostava do ambiente, eu dizia sempre, eu vou para o lar, mas quero ir gravar. A perder a força, não. Vim a perder a força, realmente, já recuperei bastante. Vim falar com a doutora Cristina. A doutora Cristina disse-me logo sim, pois. Mas eu só queria entrar depois de fazer os 80 anos. E estávamos em junho. Em julho. Quando é que faz anos? O dia 29 de setembro. Uhum. Faço 86. E eu disse a ela: não pode, eu faço os anos e depois é que venho. Depois, foi assim que aconteceu? Foi, ela combinou com o meu filho combinou com ela, ela perdeu um mês e o meu filho pegou o outro. O agosto e o outubro e o setembro. O outubro depois já o paguei eu. Outubro, e gosta de lá estar? Gosto. E o que é que gosta mais de lá? Ou de fazer? Eu gosto de tudo. Eu gosto do lar. O lar eu gosto muito. Há pouco pessoal. Isso é que é o pior do lar. Sim, mas o que é que vocês costumam fazer nos vossos tempos livres? Eu não faço nada. Não tenho, está bem. Não tenho sensibilidade nos dedos. Uhum. Fiquei sensibilidade quando foi da barriga. Mas ajuda ali na parte a fazer os bolos, a Dona Isabel tem jeito. Isso porque eu fui cozinheira há 30 e tal anos, também tinha mesmo que ter jeito. O meu trabalho foi sempre cozinheira, trabalhei na escola. Sabe, mas... que a ver também ajudamos muito, estamos ali a dizer. Só pés mãos na massa. Bem. Estive na escola lá embaixo 21, por aí. Reformei-me lá com 63 e depois vim dar, e foi quando vim para o lar dar apoio. Eu gostei sempre do lar, eu ia às camas e, por exemplo, a doutora Paula dizia-me assim: venha ver esta senhora. E me destapava a senhora e dizia: passa aqui, aparecia cedo, o corpo da senhora aparecia cedo, acamada, não se via uma ferida nelas. Umas vezes uma, outra vez outra, vi lá unhas. Gostei do ambiente, pronto, que não nos deixavam ali por ferida, como há muitos lares que deixam, mas ali não deixam. Mas o pessoal agora é pouco. Eu às vezes tenho pena delas, que elas realmente fazem. E gosta delas? Diga-me aqui. Gosto. O que é que tem aqui a dizer sobre a nossa Inês? Não sei. Agora é que é pior. Eu vou abrir os microfones todos. Eu quero saber o que é que acham aqui da nossa Inês. Agora é que é pior. Digam lá, da vossa justiça. Sou muito má. Com quanto a mim, ela faz tudo. Mas do amor é tudo. Agora, ali dos namorados, para ela o amor. Só queria que a senhora fosse ver a nossa sala e a entrada da sala. Que tem uma decoração especial para o dia da manhã. É amor em todo lado. Temos o correio do amor, temos umas cartas sobre o amor e são abertas só amanhã. Fez-nos uma caixa. Escreveu alguma carta? Escreveu. Fui a meter ao correio, estava lá o caixa. Mas para o amor é tudo, a coisa melhor que a lá fez agora. Para nós, ela porta-se muito bem, mas não pode. Deixa-nos para ir ajudar a dar comida. Deixa-vos fazer tudo o que querem. Não, deixa-nos para ir ajudar a dar comida que não devia. Mas há pouca gente, todos têm que trabalhar. Temos que nos auxiliar umas às outras. Mas o resto dá-nos ginástica. Ai, Dona Isabel também faz ginástica muito bem. Pois faz, mas... Então, mas já eu... estava-me a dizer que não fazia nada, agora faz bolos e faz ginástica? Fizemos os crepes na semana passada. Está-me aqui a omitir qualquer coisa. Ela está com medo que eu contrato para onde para trazer um bolo? Ou lhe trazemos um bolo, Ana Isabel? Acho está combinada. Bolo. Trazemos um bolo para o ano, pode ser? Você faz? Aquela sobremesa que você me falou? Escaviermos. Pronto, está mas combinado. Mas já disse há bocado que assinámos um contrato, não deu conta? Não eu assinei por si. Dei conta e eu vi. E se eu puder. Aquilo não dá trabalho, já quer fazer. Se eu vou vivo, trago-lhe uma sobremesa feita por mim. Todos ouviram, está prometido. Está prometido. Aí, pronto, está dito. Ela pôs. Nós gostávamos que ela nos desse a ginástica duas vezes por semana, que no princípio ainda era. Era hoje, viemos para aqui. Hoje fizeram uma troca. Pronto, hoje não houve desporto, houve rádio. Sim, mas foi hoje, e foi faz amanhã, depois já não se faz mais uma semana. Porque também mandaram para a religiosa, não ia para a religiosa e vai para a religiosa. Sim, dois dias. Na dois meses. De maneira que ela nem queira. Eu seca-se a boca. Ela nem queira fazer mais, não pode. Tem que esticar. Estão muitos e eles fazem o melhor que conseguem. Eu nunca vi ser esta senhora. Ela estava na hora dela, sempre uma hora depois. Em geral, uma hora, uma meia hora, uma hora, sai sempre depois do trabalho, da hora. Eu gosto tanto de vocês que até saio mais tarde. É verdade. Porque ela gosta de vocês. É uma hora e tantos minutos. E pronto, agora. Mas eu não sei fazer nada, não. Eu já lhe disse, eu não pode posso. Dizer isto. Já me disseram que cozinha bem. Eu não pode dizer que não faz não nada. Posso, mas eu falo noutros trabalhos, por exemplo, quando eu estava em casa. Eu às vezes tinha um quintalinho pequenino e parecia um quintal de bonecas. Tinha lá tudo. Era pequenino, mas tinha tudo. E às vezes punha, por exemplo, três covezinhas pequeninas. E o meu filho passava lá para o almoço. Chegava lá e disse: mamãe, andou lá, mexa para couves. Eu não fui eu, foi a vizinha que as pôs. E eu disse à vizinha que dissesse que foi a vizinha, porque eu não podia mesmo fazer nada. Estes trabalhos não posso fazer. Estavam a dizer o dia dos namorados. Vem o carnaval, alguma coisa planeada ou não? Sexta-feira vamos ver os meninos da parte da manhã. Uhum. E depois à tarde temos o nosso baile de carnaval. Então, como é que vai ser? Vão ser mascarados? São aqui as senhoras animadoras que tratam tudo? Eu me sinto, não sei. Já vocês confiam? Já temos a fazer as máscaras. Aquilo que vocês tiveram a cortar, já estamos a fazer as máscaras. E depois o resto é surpresa, não podemos dizer tudo. Eu também tenho de dizer que eu podia ajudar mais esta senhora, mas não posso por derivado ao alanjamento que eu tenho nesta mão. Se eu tivesse saúde nesta mão, como tenho nesta, mas o que faço com a direita não posso fazer com a esquerda, o que faço com a esquerda não posso fazer com a direita. Eu gosto de ajudar esta senhora. Faz tudo e mais alguma coisa. Inês, são muitos elogios. Se o senhor ajuda naquilo que pode. Cada um ajuda naquilo que pode e que não consegue. Mesmo que não consigam ajudar com estes elogios todos. Assim, desta maneira, desta forma, está a ver? Eu, numa tesoura, faz ela muito trabalho de tesoura. Já vi, às vezes até me invito a dizer para não estar, para nada, não me correrem por mim abaixo. Pode colar já pode. Como? Colar no papel. E posso fazer assim? Isso não, não. Tem que distribuir as funções, cada um é bom numa coisa. Essa senhora não está para isso. A senhora quem gosta mais é de jogos. Fui castigado lá aqui. Jogar connosco. Gosto da sueca. Porque a sueca mete muito. Eu tenho pena mesmo. Isto posso jurar pela minha rica saúde e feliz dos meus filhinhos, como isto é verdade. Eu tenho pena de poder ajudar esta senhora. Juro. Deus me deu para eu ver. Conforme eu tenho pena, apoia o moral. Está sentada a dizer que ela é boa naquilo que faz e ela. É boa. Essa senhora faz tudo e mais alguma coisa. Mas vamos embora. Esta senhora é que nos ajuda. Mas é verdade. Eu não sou Inês, eu saí daqui com ego. Ela inventa tudo. É boa tudo pessoa. E mais alguma coisa. E eu estando de boa, é nada mais. É uma pergunta para a gente. Muito bem, temos que. Desculpa se ofendi alguma palavra. Temos só que terminar o nosso programa, porque é quase meio-dia. Eu tenho então as notícias, como vos disse há pouco, na entrada, ao meio-dia. Fechamos assim com estes elogios à Inês, acho que merece. E também mandamos um beijinho a todas que estão a trabalhar neste momento, que nos estão a escutar. E também, se não estão a escutar, eu vou fazer aqui uma coisinha e vou fazer chegar então esta conversa para que depois possam ouvir mais tarde. Vocês também depois podem ouvir mais tarde, sim? Só tenho pena da minha rica mulher, hein? Me esperam a ouvir. Já me terei gostado. É verdade? Certamente que sim. Pronto, estava eu a dizer que terminamos assim com estes elogios à Inês. Eu fiquei aqui de boca aberta, porque de mim ninguém fala assim. E falar assim da Inês, eu estou aqui com ciúmes. Pronto. Merece, claro que sim. E pronto, assinámos o contrato de que para o ano estamos cá, certamente, com o ombrinho da senhora Isabel. Portanto, um beijinho a todos. Gostei muito de vos ter. Muito obrigadinho. De vos ter aqui no estúdio. Também para nós faz sentido celebrar este dia da rádio com vocês, porque muitas vezes estamos aqui e não sabemos quem nos escuta. E portanto, eu hoje tive a certeza que tive aqui pessoas à minha frente. E portanto, agradeço a todos. Um beijinho a todos. E para onde estamos cá. E muito obrigado. Sim, obrigado. Obrigada, Inês. Obrigada. Boa saúde. Obrigada. Para continuar no lugar que estão. Obrigada, Deus lhe dê tudo do melhor para isso. Porque a senhora tem uma voz que se pode ouvir. E eu gosto. Só que é, tenho pena de não ter quem me ajude. Está bem, está bem. Um beijinho. Muito obrigado. Beijinho a todos. Até para o ano. Obrigada. Deus lhe proteja, senhora. Obrigada. Deus lhe proteja. Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em radioboanova.pt.